tudo dorme, vem a noite em meio. A turva, a lua vem surgindo além. Tudo é silêncio, só se vê na campa piar o mocho no cruel desdém. Depois um vulto de roupagem preta no cemitério com vagar entrou, junto ao sepulcro se curvando ao meio, com tristes frases nesta voz falou: perdão e minha, se roubei-te a vida, se fui impuro, fui cruel ousado. Perdão, Emília, se manchei teus lábios. Perdão, Emília, para um desgraçado. Monstro tirano, pra que vens agora lembrar-me as mágoas que por ti passei? Lá nesse mundo em que vivi chorando, desde esse instante em que te vi, te amei. Chegou a hora de tomar vingança, mas tu, ingrata, não terás perdão. Deus não perdoa as tuas culpas todas, castigo justo tu terás então. Perdi as flores da capela virgem, cedi ao crime que perdão não tinha, mas tu manchaste minha vida honesta, depois zombaste da fraqueza minha. Ai, quantas vezes a meus pés curvado dava-me prova do teu puro amor, quando eu julgava que tu fosses anjo, não via o fundo desse olhar traidor. Mas eis que um corpo resvalando a terra tombou de chofre sobre a terra fria, e quando a aurora despontou na lousa, um corpo inerte adormidar se via.